te retorné. Areia branca e ardente, e em vão te esperei. Ouvi teu riso, que era um guiso, deu uma onda, trouxe aos meus pés, e eu chamei, chamei ali, estou aqui, e eu chorei, chorei o mar só por ti. Risquei na areia o teu rosto lindo, sempre sorrindo, talvez de mim a onda mansa tudo apagou, mesmo a esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei, chorei o mar só por ti. Segui ouvindo um sino ao longe que anunciava outro amanhecer. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui, e eu chorei,